Voltando aqui ao pé da letra pela Rádio Sarau, estamos aqui conversando com Ama Campos. Acabamos de ouvir um pouquinho mais das suas músicas, do seu trabalho, que é Adoçando com Mel. E a gente, mais uma vez, eu vou falar aqui que a referência tua é muito interessante aqui, que as tuas letras aqui são letras de bastante acesso, né? Você trabalha muito com a poesia popular, que é muito interessante aqui. E é um pouquinho a ver mesmo com essas referências que tu falou, Almir Sater. Sim, em Campeira mesmo. Almir Sater, para mim, é o cara da viola, né? Entendi. Então, mas aí eu trago são vários de gêneros, né? Então, na época, os baianos ainda estavam juntos lá com Moraes Moreira, fazendo ainda, né? E essa de fazer uma música. Música, depender, como hoje eu não faço comercialmente, então eu não sou imputado em estar fazendo uma música A ou B, né? Eu vou fazendo conforme meu instinto É manda. essência de compositor, né? Então, né? Exatamente, é. Chegar em vários intérpretes, né? Experimentar também bastante coisa. Você tem essa de você experimentar assim, de repente, ah, vou fazer agora uma música mais nesse estilo e tal. Eu tenho uma, inclusive, que é bem debochada, né? Pretendo gravar também, que não tem quem Meio assim, ouvir Zé Cavaleiro, assim. em algum momento, acho que o timbre da minha voz lembra um pouco, e as pessoas até comentavam, né? Tem um pouco de Zé Cavaleiro Na batida. na batida e nas próprias letras, né? Que eu gosto muito de meter. Legal. E bom, as palavras, Sim. o barato da música é recitar os seus poemas de uma forma melódica, Claro, né? claro. É, a nossa língua também é fantástica, né? Nesse sentido, né? De você, tanto que, por exemplo, tem temas assim que são completamente universais e cantados em todos os tempos, né? E ainda assim, ainda guarda uma frase de efeito, né? Mesmo que sejam palavras batidas, né? E os compositores conseguem achar, né, dentro da sua leitura, né, sentimentos e amores que parece uma fonte inesgotável, né, na língua portuguesa. Sem dúvida, é muito, muito bela, né? E esse processo criativo teu com a letra, assim, você é sempre junto letra e Sempre junto, música, ou... sempre junto. É assim, primeiro, aliás, primeiro vem uma nota, um acorde e uma frase musical mesmo, e aí, simultaneamente, e aí Entendo. já sei o caminho Daí e vou trabalhando. a temática roda em cima dessa. Exatamente. E a cada dia com maior facilidade, porque é trancado ali no meu mini estúdio ali, e a minha mulher sente falta também, meu filho, cadê o cara, né? Cadê meu pai? Sumiu. Não, não, ele tá lá de novo, né? E Entendi. tudo que a gente faz com amor vai dar certo, né? Claro, Já claro. dá certo. Já dá certo justamente porque Já tá fazendo com amor, então já tá dando certo, né? É o fazer, né? Fazer que é o importante, né? Exatamente. E vamos escutar mais um pouquinho, então. Vou até aproveitar e botar um pouquinho dessas referências. Pode Pode ser? ser? Sempre é bom, né? Vamos aproveitar e colocar eles na conversa. Combinado, Pode ser? combinado, Bruno. Valeu. Daqui a pouco a gente volta e com a Ama Campos aqui ao pé da letra.